008 lembrado. 2008, autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette, parte 1, posição 10, voo 2008. Tango Vitor em Juliette, autorizado Cairo Lourenço, meu pé está com a opção no 7, a curva direita, no corredor Axé. Controle Salvador opera 119, décima 8, aciona 0160, transponder. Romeu Oscar, avistado autorizado pouso, pista na 7, vento 1 no 0 graus, 08 nós. Tudo pouso na 7, pelo Romeu Oscar. Gente, no Ekin de Azerra, aguarde para ingresso. Pode ser altímetro na 011. Gente, após a Vitor em Juliette, se não mais acreditar, eu volto para iniciar o táxi. Gente, reporta no ataque periódico, ajuste na 011. Sigo meu lógico, é soma 07, liberando papá, ao estacionar a frequência livre. Aqui em Dia Serra, linha e mantém cabeceira 35. Salvador, boa tarde, está 3560, Francisco Romeu na disputa. Plano 85, aciona identificação, chegada, bonsa autorizada. Essa via para 4000 pés, QNH 1091. Autorizada via para 4000 pés, 1091, 1089. Titã 3560, aciona identificação, chegada bomba de 1 autorizada, voe direto ao ITAP, desça para o nível de voo 050 inicialmente, altímetro no 011. Direto ITAP, 1011, descendo para o 050, Titã 3560. Barreira, Titã 60, está segundo ao 090, com a esquerda na bomba, final do plano de voo. 1190, nosso ponto de controle é 198, azul 2714. Azul 2714, cotejamento correto, pronto, pushback, funcionamento. Trabalhando pushback, funcionamento, azul 2714. Frequência 120, correção 99, decimal 8. Nível 315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 10, curva à direita, saída São João 1, Leda, mote vazia, apesulo 10, por base, apesulo 16, pós, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 5111, transponder. Sinalamento 315, contagiamento está correto, são pronto, pushback, sinalamento. Prossiga. Mantenha coral, aguarde coordenação com o Ilhéus. Zero, voe Duna. Duna está presente, 560, obrigado. Pode puxar na 7. O veterano de Juliette copiou a torre. Salvador é o Mike da Serra, após Momo, autoriza a voz direta do Drix. Confirme o nome do fixo, Mike da Serra. Drix, Eco Delta Romeo India X-Ray, está próximo a Lençóis, na Chapada Grande. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Bem, Salvador, é o Mike da Serra. Azul 2760, regra de voo cancelada, Azul 2711, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Tango Veterano de Juliette, decolada 1102. A porta não trava, está pronta para transferência. Tá, Índia Júlio. Mike Índia Serra, dá presente, voe Edrix. Está presente o plano direto e fixo, mas da Serra Grata. Reautorizada e descida para 2000 pés, QNH 1901, não autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Pistola estabilizado, descida para 2000 pés, descida 1060. Barra Romeu, Fox, Tango Bravo, está 52 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 00, chame o controle Ilhéus, frequência no 20, décima 1. Salvador, Fardel, boa tarde, Papatelo, Vitor Índia, Júlia. Vitor Índia, Júlia, aqui no meu país, Corredora Xé, reporte no Farol da Barra. Você precisaria atenção para o 2500, 2500, direto Cairo. Aqui, ó, material pro aí de caixa prévia e depois direto. Negativo devido a um tráfego na sua posição de 12 horas, agora a 2,0 milhas, aproximando para Salvador, passando nível de voo 070 e descida 2000 pés. Vitor Índia Juliette. QS está passando, viu, ô Índia? Ah, Mike da Serra, siga para o nível de voo 200, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.45, Mike da Serra, uma boa. PAN 3560, confirme está em condições de tomar Mike Charlie? Totalmente, senhorita. 3560, mantenha a proa de Duna ainda, devido a um tráfego no corredor visual de Salvador. Agora nessa posição de 1h09.5, sentido oposto, mantendo no 1000 pés. Aguarde para voar em Dia Serra e decida para o 1700 pés. Está ok, descendo para 1700, vai aguardar para o Dia Serra. Obrigado, querida. Tona 6326, tinha identificação, chegada com médio não autorizada, dessa via para o nível de voo 050, QNH 1091. Então, 3560, precisa autorizada ainda até 2000 pés, devido ao tráfego anteriormente informado, mantendo no 1000 pés. Tá joia, vai descer até 2003, 560, voe para India Serra. India Serra é presente, de 560. Azul 2760, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Tem frequência livre para coordenação com os possíveis tráfegos locais. 2760. Tona 3560, desça para o número 1700 pés, reporte visual com campo. 1700, vou será visual, Tona 3560, obrigado. Gol no 885, reduza para 19, correção, 200 nós e desça via para 3.010, altímetro na 011. Reautorizado 3.000 com 1.011, reduzindo, gol no 8800. Vitor Índia Juliette, mantenha-se em regra de voo visual, 1.000 pés nos corredores, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, tem frequência livre para coordenação. Prossiga. Na hora do plano. Dezessete e vinte minutos, por gentileza. Procedimento para o 1885. 1885, ainda vai seguir o rumo número 2, aguarde autorização. Silêncio, 1885. Tan 3560, confirma estabilidade. Totalmente lisa. Compilada final, chame torre, frequência 98 decimal 6. 286, muito obrigado e tenha um ótimo feriado aí. Exatamente. Obrigado. Gol no 885, desça para 2.000 pés, altímetro na 0 no 1, autorizado a final do procedimento de LS, rei da pistola 0, reporte estabilizado, complete redução para 1.70 nós, devido ao tráfego anteriormente informado, um airport 320, agora com 1.40 nós e ground speed em redução. Autorizado procedimento, 1.800. 090 graus, 089. E aí, livre pouso, 3560. Tchê, controle Salvador, opera 118.95, ajuste altímetro 10153, apenas confirmando 119.8, frequência do controle. Uma pessoa já aborda autonomia? Estacionamento, táxi da colagem, chame Torre Salvador, 118, decimal 6, o ajuste na 011, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Para o táxi azul 2794, está com 61 a bordo, alterna Petrolina com 5 horas e 40. Azul 2714, autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponto, espera para o Sono 0, chame Torre Salvador, 118 decimal, meio, ajuste na 011. Autorizado, está o ponto, espera da 110, aqui é Apache 1, Índia, na soma 186, o azul 2714, com 1.011. Então, 3193, pronto, copy. Pronto. Autorizado Galeão, nível 300, decola pistão no zero, curva à direita, saída São Vô, 1, Leda, Dóquilo, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 51, 16, transponder. Aprovado, Galeão 300, pista 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Dóculo. Pernambuco 44, seguro, Pernambuco 857. Controle 19851, 16 ou transponder. Liga 300, champion pushback, funcionamento, 3193. 300. 85, tá, voo passando externo, dá 190. 885, ainda modula com controle. Perdão, serviço. Aciona 5122, transponder. Senhor nível 3, zero para a rede. Recolono zero, cruz de esquerda, Fuca. E aí não copiei alguma coisa, um dos outros, o no 7, outro, após a rota 198 ao controle, 122, que é o transponder do meio. Fuca, transição Caju, Alfa Romeo uniforme. Fuca Caju, obrigado. Xenem 1142, champion, pushback, sonamento. Solo, 3560 de Bruna, posso trás? Ram 3560, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da táxi sua Juliette. Passará de sua Juliette, 3560. E só para informação, eu não consegui cumprir a restrição da 100, acho que eu tenho que acompanhar. Ok, gente, cumpre a restrição inferior da carta. Informa que irá aguardar a posição 11 ser liberada. Vai aguardar a 3560. Azul 2794, ali mantém, estando a zero. Ali mantém o Azul 2794. No 85, no solo 26, no lugar direito, no 2 no decimal 1. No lugar direito, 2 1, 1 8 decimal 6. Salvador, boa tarde, bom 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Na 0, Janto 100 graus 079. Quartorizada 10, acho 27 não pode. Sanidade do copo. Gol 1825, prossegue o táxi via Kilo, próxima à esquerda, contorna, ingressa na realidade o pátio 3, ingressa pátio 1, posição 07. Então, pátio 3, Kilo, pátio 3, pátio 1 e posição 07, gol 1825. 985. Ocean 6, 3, 2, 1, right to copy. 32, Brasília, flight level 360, runway 10, right turn after departure. Arbor, departure, elephant transition via Upazul 17. Approach control frequency 119.8, squawk 5131. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2714, transfere. Azul 2714, contato radar, suba para o nível de voo 160, o via saída Momo. O 160 na Momo Azul 2714. Controle, confirma para o Azul 2714 se está livre da restrição de 3.000 pés. 2714 afirmativo, após 2.000 pés, curva à esquerda direto na grua de Momo. Gente, após 2.000, curva à esquerda de Momo Azul 2714. Alô, Boeing da Gol, ingressa na posição 07. Campavista, 3.26. A completa final, chame torre frequência 98.6. 18.6. Prana para o sapo lá, o quilô andou. Salvador, Genaro 6326, 2 milhas do 372, visual com 90. O solo está 3560, nosso local de parada vai ser onde o colega da companhia está fazendo o push? Afirmo, 3560. Pode prosseguir então, para lá e o colega vai fazer recuado, é isso? 3193, condições de coordenar com a equipe de solo? Não entendi, pra gente coordenar? Oi, a 3 vai continuar pra trás aqui. Ingrata, o 3560, ingrata Juliette, posição 08. Juliette 08, 3560. Valeu, obrigado, meu velho. Então, 3154, aciona identificação, chegada a Bomé de 1 autorizada, desça para o nível de voo 050, via chegada, altímetro na 011. Confirme para qual procedimento a Renata e a LS Mystic da 1-0. TAN 3154, voe TAP, após o TAP, voe para o seu registro 366 para final do procedimento e LS Mystic da pista 1-0. Confirme a aeronave que modulou para o controle. Barro Romeu, Papa Serra Bravo, prossiga para o controle. Tente, Papa Serra Bravo, confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo e o transponder acionado. Acione código 0124, o Papa Serra Bravo, mantenha 500 pés e a proa do farol de Tapuã. Reporte quando passando Pituaçu. Apenas para informação, há um tráfego no sentido contrário. Um Bravo 92 Papá mantendo no meu país do corredor acerto. Tenta manter 500 pés do corredor acerto dentro do tráfego do camarada através de Pituaçu. Está com proa do farol de Tapuã. Papa Serra Bravo. Gente, acione seu transponder no modo normal. Prossiga. Quilo Romeu Oscar. Corredor Oscar, reporte no farol da barra, Quilo Romeu Oscar. Reportará no farol da barra, Quilo Romeu Oscar. Gente, mantenha a proa do farol de Itapuã, aguarde transferência das comunicações. Papa Serra Bravo, chame a Torre Salvador, frequência 98.6. 1186. Chamar. Agora é da guarda pós-autorizado. Pushback, treinamento, chamando pronto para o táxi. Após passagem da aeronave na retaguarda, está autorizado o push e chama táxi. Fecha na 6142. Sol, Xenar 6326, está livrando, você escuta. O Xenar 6326, autorizado via Alfa, reporte 110. Alfa, reporte 110, 6326. Aguardando autorização de pouso. Após o pouso, era prosseguir parte 5, confere. Aqui é passivo, confere. Já está autorizada a aproximação pela 35, aguardando somente a autorização para o pouso. O Papa Serra Bravo. Afirmo. Por gentileza, poderia coordenar para o Papa Romeu, Papa Serra Bravo, abastecimento? Qual tipo de combustível? Querosene, Jet A1. Ok, sim, será coordenado. Muito grato. Gente, 2704, aguarde coordenação com o Centro Recife. Antes de autorizado, após Momo voa e código. Após Momo voa, código, azul 2704. Código, quilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme. Aguarde autorização para voar direto barreiras. Gente, Momo Batata e aguarde uma autorização lá de 2704. Em Romeu Oscar tem frequência livre. Olá. Yes, tem bravo? Azul 2714, suba inicialmente até o nível de voo 140. 140, Azul 2714. Azul 2220, acione identificação, chegada à mão autorizada. Desça para o nível de voo no 50, QNH 1091. Tenho adicional 01. O Xané 326 mantém posição. Autorizado o táxi após a passagem da aeronave da companhia, o Xané. Ô, Salvador, 636? 636 mantém a posição inicialmente. Negativa, mantém a posição então, 636, aguardando. Livre, para informação já foi coordenado junto à infra-aero, ok? O abastecimento do querosene. Gente, muito grato, desce para 2500 pés, altímetro no 01. 2500, 01. Azul 2704, voo direto Barreiras. Barreiras, azul 2704. Controle, Salvador, alcance 3193. Na 3193, contato radar, para o nível de voo 300, após 2000 pés, voo direto Leda. 300, 2000 pés, Leda. Passagem 2230, decoração para prosseguir na descida, curva direita para o A180, seu limite é a radial 280 de Salvador. Direita 180, limite radial 280 de Salvador, para 2230. Afirmativa, aguarde autorização para prosseguir na descida. Inicialmente, desça para nível de voo no 50. Luna 097, aciona identificação, chegada bom se autorizada, desça via para 4000 pés, QNH 109. Quem se confirma por quantas milhas? Gente, após desvios, vou e pelo. Após desvios, bom, Luna 097. Azul 2704, suba para o nível de voo no 60. Passarela 2230, desça para o nível de voo 080. Azul 2704, informa o tráfego, posição de 12 horas, rumo sul, a 18 milhas, passando o nível de voo no 60, investida para 080. Passagem 2230, informa o tráfego, posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, é um Alfa Tango 72, passando o nível de voo 195 e subida 160. Xané 642, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída PUCA. Você autoriza a PUCA da presente? Autorizado. Manda PUCA, Xané. Autorizado 2230, reacima navegação, voe para a Duna, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro no 091. Desça para o nível de voo 050, altímetro no 091. Confirme a indicada que está mantendo. Tem condições de incrementar para 2409 para sequenciamento e mantê-la até a próxima Duna? Quente. Gente, reporta no taxi lógico, ajuste na 019. Confirme. Na pista 10, Salvador, ILS ou Renato? ILS, SRI. Terra 23, Renato 54, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. Correção, 98 decimal 6. O Guardião 05 pronto. Ok, decolagem com prova de farol de tapão, aguarde transferência a 4. Decolagem cruzada, sua fuga, Tá 3193, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 2835, 251, boa. Bom, 964, aciona identificação, chegada Bomed 1 não autorizada, dessa via para o nível de voo 060, QNH 1 na 011. Autoridade 2230, desça para 4000 pés sem restrições, altímetro na 011. 4000 sem restrições, no 09, boa noturna, 2230. Gol 1097, vou pelo. O base, o pesou, no meia, pós-mo e prossegue conforme rota do plano de voo. Conta de Salvador, opera 119, décima 8, aciona 5145, transponder. 50 não era interferido, 500 pés. PRF é autorizado por uso pessoal 0031, na Cuba. Chanel 6321, maintain only point. Cruzeiro 65, atendimento está correto, um pronto pushback, funcionamento. Seis, nove, oito, regresso, guardião. Estilo 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Confirmando, Chanel 6142, chama 2685-2545. Planejamento correto. Botão de Guardião 05. Guardião 05, reporte na... Reporte quando... no local de sobrevoo. Botão de sobrevoo, Guardião 05. Passarela 2230, desce para 2000 pés, altímetro na 011, autorizada final do procedimento ILS-XR da pistola 0, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000 no 01 no ONU, autorizado LS, respeito, no 0 foi para estabilizado. 2230. Azul 2714, suba para o nível de voo 160, chame centro Recife, frequência 126.0, alterno no 28.8. No 5-4, no solo é os 4-9, o VRV tá que foi eco no 2-1, décima 1. 1-2-1-1, né? Voo na 64, já autorizado descida para o nível de voo 050, QNH no 0-1. Zuno 54, consegue o táxi a taxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Segue de Alfa, reporte antes do táxi Juliette, 354. Zero 97, desça via para 3.000 pés, altímetro no 0-1. Frequência livre para pouso, guardião 05. Na 097, dessa via para 3.000 pés. Altímetro na 0-1. Via 3.000 com 0-1. Voo não na 64, reautorizado descida para 4.000 pés. Altímetro na 0-1. Do Airbus da Avianca, autorizado para o Chibé, finalmente chamando pronto para o táxi. Adequando ele ao descida, desça para o nível de voo 070, altímetro na 091. Agora dá para departure. Channel 6321, radar contact on departure, climb to flight level 360, vai Arbor 1 departure. Ok, Arbor 1 departure. Passarei do 2233, desça para o nível de voo 190, altímetro na 0-1. 1-0, possibilidade vai, tá? Mantenha o perfil de chegada, vai seguir como número 4 na aproximação. Tá bom. Localizador da 10-2230. 2230, completa final, chame torre frequência 98, decimal 6. 1862-230, bom. Voo na 097, desça via para 2.000 pés, QNH na 091, autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta quanto estabilizado, informa que seguirá um Apatango 72 na aproximação. Agora está, o mesmo está a uma milha afastando de Zuna para o marcador externo com 1809 graus, pedido de redução. Desce via para 2.000, gol 097, sem trava. Gol 964, reautorizado e descida para 3.000 pés, altímetro na 0-1-1. Gol 964, 103.000, brilhante. Azul 2715, na descida, mantém a velocidade indicada máxima de 2.00 nós. Gente, vai manter então a máxima de 2.00 nós, 2.00 nós. position at 6321, fly direct CLF position. Passarela 2230, reautorizada descida para 4000 pés, altímetro na 091. 4000 na 091, 2233. Azul 2715, desça para nível de voo 050, altímetro na 091. 1964, deixa via para 2000 pés, QNH 1091, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reposto estabilizado. 1964, para 2000 pés, reportará. 179. Grato. 2233, deixa via para 3000 pés, altímetro da 091. Via para 3000, passarela 2233, 1091. Bruno 097 completa final, chama torre de frequência 98 decimal 6. 8,6, obrigado. Passarela 2233, confirme velocidade indicada. 240. Quente, reduza para 2209, 2233. 2220, 2273. Ona 64, reduza para 2009. Passarela 2233, reduza para 2009. Reduzindo 2233. Angel Park, Serra Brava. Autorizado, serviço Delta Lima, a mil pés da coluna 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0141, transponda. Na 63, no 5, tá visual com tráfego nacional na 0, Boeing. Ok, após o pouso mesmo, autorizar o ingresso na pista e táxi sobre a mesma. A liberação vai ser a taxi, a primeira taxi à direita, na taxi delta. Ele é de posição 12, parte 1. Serra Brava. Bem, estacionamento, chamando pronto para o táxi. Gente, eu estou 4065, número 2, número 1 para decolagem, aguarde. Passarido 2230, complete redução para 1809. Passarido redução, passarido. Corona 64, no Ilhas. Corona 64, completa final, chama torre, frequência 98, decimal 6. 56, boa. Controle azul 9542, ciente da informação, guerra. Azul 9542 está em contato radar, agora 67 milhas nordeste de Salvador. Vou para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf, altímetro na 0 no 1, chame quando pronto para descida. Ok, bora para a descida. Autoriza cancelar as informações para o descida Bonf? Mantenha inicialmente a prova de Bonf e aguarde coordenação com a torre. A possibilidade de pouso visual para a pista 1 na 0. Aguarda, obrigado. Azul 4462, deixa o controle Salvador, acione identificação, chegada bom médio não autorizada, chame quando pronto para a descida, o altímetro na 0 no 1. Azul 2233, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, vista para 2000 pés, reporte estabilizado. Autorizando o procedimento ILS X-Ray da 1 no 0, reporte estabilizado, 2233. Azul 2715, desça via para 3000 pés, que negão na 0 no 1. É 3000 via, azul 2715. Vitor Índia Juliette, 1000 pés, corredores, reporte ingressando Interlagos, em Paris. Quente, Vitor Índia Juliette. Não tem condições de agilizar um pouquinho mais pra livrar? Tomar bravo? A instrução foi liberar na Delta, ok? Ok, mas não tiver expandido. A gente vai liberar na época, já tá agilizando aqui, obrigado, viu? Bora, lá, né? Bom, 964, vento 120 graus, 089, pista livre, pouso autorizado. Bom, 964, gente, pouso autorizado. É 63, 15. Bom, 63, 15, nosso pátio de alfa e quilo para o pátio 3, posição será 5 Lima. Alfa, 5 para o pátio 3, 5 Lima, obrigado. Gol 2009, destaque via parte principal da Xe Índia, no ponto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, ajuste de altímetro no 0 no 1. No ponto de espera, chama a torre 18, meia dúzia. Nossa, Juliette, com o 097. Gol no 097, observe a aeronave da companhia Impacto, assim que a mesa passar à frente, ingressa na Juliette para o portão 09. Pode passar 09, ingressa para o portão 09. Salvo gol 1884, assente do acesso à autorização Aracaju. Gol 1884, formação curso da Serra para Aracaju, prepare a subida Cuca, Jamo, após direto Aracaju, agora só instante, cópia. Guardando. Gol 1659, acordei com a equipe de sol, autorizado para o buscar com as táxis. Autorizado, é falta para o táxi, 659. 02223, continue a aproximação, aguarde pista livre. Repórter, guarda. O visual com campo e acione o seu transponder no modo normal.